Sussurros nas sombras, corações de metal, dançando entre luzes no espaço sideral. Tempo na dança, entre sonhos e real, os ecos da noite me levam ao ideal. Cores de neon, desenhos no ar, sinto a energia, não posso parar. Cantos de sirenes, o futuro é nosso, voando entre mundos, sem medo, sem ócio. Nuvens de algodão, segredos a flutuar, uma batida pulsante me faz levitar. Reflexos de estrelas no ritmo do mar, as vozes se entrelaçam, prontas pra se amar. Sons onde tudo é paz. Cores de neon, desenhos no ar, sinto a energia, não posso parar. Cantos de sirenes, o futuro é nosso, voando entre mundos, sem medo, sem ócio. Sussurros nas sombras, corações de metal, dançando entre luzes no espaço sideral.